As horas vão nadando. Oh, oh. A água é cor do céu. Malícia caminhando. Oh, oh. Acariciando o mar. As ondas vêm cantando. Oh, oh. Tem ritmo no ar. Companheiro. Deitar na areia.